Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Centésimo oitavo episódio. Sou o Trolha. Pego na régua e vou-te endireitar. Senta-se aqui. Já vimos o reino do homem ali na estrada. Bem, até sou eu que apresento, é verdade. O reino do gajo que andava a servir. Hoje estamos aqui na... Isso é que devias ter entrevistado com o amigo da Operação Stop. Isso é que era uma entrevista. Não, hoje é uma conversa à parte. Hoje temos aqui amigos fantásticos. Na verdade, é açúcar. Temos aqui o Sr. Presidente da Junta de Lavatórios. Estamos aqui na quinta do Regal. Regal. Com o Sr. Proprietário, o Presidente da Junta de Lavatórios. O que é que. É para já, vamos perguntar uma coisa do Paulo Trolha. Não sei porque é que. Paulo Trolha? Isso é autonome? Isso é nome artístico. Nome artístico. Todos nós temos uma veia artística. E tu és Paulo Trolha? Paulo Trolha. Sabes quando. Como é? Larga lá isso. É que uma vez fiz uma comunicação tipo meio oficial do Jornal de Fundão para a Junta de Freguesia do Lavacoses a fazer um pedido aqui ao Sr. Presidente e eu, como no Facebook, o princípio Paulo Trolha, excelentíssimo senhor Paulo Trolha. Trolha. Mesmo aconteceu a primeira vez. Quando nós fizemos a peça de teatro na Praia Fluvial, sim, o nome dele veio em todo lado como Paulo Trolha. Pronto, certo, então. Você acha que o Trolha apareceu um bocado quando. Sim, mas apareceu como? Quando começas na. Na internet, eu consigo comunicar com outras pessoas. Sim. Eu preciso-me arranjar outro nome. Não para mostrar a minha pessoa, mas. Sabes que a net quando começa é um bocado mais assexual, mais de encontro, engate. Isso tu metes um nome para o meu nome de Sousa, és bombardeado. Claro. Se metes para o Trolha, ninguém te liga nenhum. Foi um bocado por aí até. Mas eres muito procurado, Paulo, é isso? Não. Olha, mas eu conheci-o na net. Ah, vocês conheceram-se na net? Não, como é que isso é? Vem à história. Vocês não são assim tão bons. Diga lá isso, pá, que isso é um recorde. Mas nessa altura ele era o Fana. Era do quê? Fana Trolha. Fana Trolha. Fana é o Fana Homem. My name is Fana Trolha. E essa aventura terrível de vir de onde? Lisboa. De Lisboa, quer dizer, de Lisboa. Miguel de Lisboa. Lisbia, como dizem assim. Estás a entrevistar hoje. Não. Oeiras. Como? Morei em Oeiras, na parede, morei em Carregado. Não é Lisboa. É ao lado. Mas ele é nascido na Graça. Na Graça é. Então, na Graça é. Sim, é puro e duro. Na Graça. E como é que é vir da graça, da Lisboa, como diz o nosso amigo Miguel Newton, e vir para presidente da Junta de Lavacóis? Isso não foi logo diretamente. Eu não vi para presidente da Junta. Ele viu um anúncio no Jornal do Fernando, procura-se presidente. Aquela aldeia terrível que ninguém quer. E o Fané disse. Há quantos anos cá está? Vou pôr os meus pés na ré. Há quantos anos cá está? 2019. 5 anos. Isso é uma ascensão terrível. Em tão pouco tempo, se chegasse a presidente da Junta, é fantástico. Ninguém mais queria. Nem eu nunca tive ligações à política, nunca fui filiado em partido nenhum. Claro. E nunca... Todos começam assim. Aí surgiu como convidaram. Mas antes disso, não vamos já. O Sr. Presidente da Junta é uma consequência da vida aqui. Pronto. É? Isto é uma parte que é para. Ficaste intrigado. Para começar, tem uma mesa aberta, vamos apresentar também o resto. Ah, claro, é uma mesa aberta. Temos aqui. Então. Sim, apresenta lá. Temos aqui o Mário Ferrentes, cineasta. Nosso amigo. Que se falta para as conversas da Valadiça. Temos aqui tem feito um grande trabalho com o Cineclube da Gardunha. Sim, senhor, um dos programadores do Cineclube da Gardunha. Temos aqui o. Palhares. Vindo de Braga. Natural do Porto, adepto do futebol do Porto. Grande amigo dos encontros cinematográficos e do cinema aqui do Central, está cá sempre batido nos encontros. Exatamente. Também tem o Cineclube em Braga. Tem o Cineclube em Braga, também está. Mas também tem esse problema de ser do Porto, mas isso pronto, é outra história. A Maria João, que é fotógrafa. A fotógrafa das nossas conversas. Quando a Maria João não aparece, não há fotografias de quem. Das fotografias de quem. Faz parte, mas hoje vamos então não falar... apresentas mais, é a nossa anfitriã. A anfitriã. Tá, vamos deixar a Joana. A Joana que é a esponja do Trolha. Exatamente. Não precisa. Falar em esponja. Tem aqui um um sítio fantástico, aqui à saída do Santa Casa, a caminho de Lavacolhos. É mais à saída de Lavacolhos a caminho do Santa Casa? Não. Está quase, depende. Depende. Ah, isto é Castelejo? Não. Esta quinta está no Castelejo. Ah, é? É Castelejo. Está aí 80% da quinta é Castelejo. Como é que é? 20% é Lavacolhos. Santa Casa para o Castelejo é presente de Lavacolhos. Então, casa, basicamente, é... esta morada fiscal dos 20% da quinta de Lavacolhos, claro. Vocês... Tendencioso. Exato. Mas há uma coisa que é importante dizê-lo, e acho que vocês vão estar todos de acordo comigo, que é a importância que o nosso amigo Trolha, presidente da Junta de Lavacolhos, que dá a importância a eventos culturais, seja eles quais forem, musicais, e não sei quantos. Para o Jerónimo há os musicais, não sei quantos. Há uma arte, isso aqui é música. E depois há os musicantes. Fazem parte dessa arte. Exato. É verdade. E por isso falaste de uma musiquinha. Hã? Uma música. Sim, podemos começar. Queres pedir uma música aos nossos? Achas que eu posso pedir uma música? Pode. É pá, não faço a mesma ideia do que é que o nosso anfitrião desta tarde é, gosta. Ou não vem ver ou não vem ver. Não. Sei lá. Palhaço, escolhe uma música para abrir isto. Exatamente. Escolhe uma música. Sim, tipo quando o telefone toca, diz uma frase, não precisas dizer a frase. Uma música. Isto é um programa de rádio e a gente convém encher uma hora sem ser só com conversa. Venham mais cinco. Venha mais 5. É adequado, tivemos hoje no Carvalhal a beber. É verdade. Tivemos aqui uma operação stop difícil com dois garrafões de tinto e branco no meio da. Uma operação stop fantástica. Mas pronto, voltando aqui ao Paulo e à Joana, a pergunta é sempre como é que vieram cá parar, não é? Porquê aqui? Não é? Quiseram mudar de vida, estavam fartos de Lisboa, aquela história meio mais ou menos clássica, e de repente, de todo o mapa de Portugal, por exemplo, o Miguel e a Maria João estavam há bocadinho a dizer que podiam ter ido parar às minas de Penasqueira, foram para a Fatela, mesmo assim, melhor. E vocês, aqui é, este mapa é porquê? Olha, quando nós começámos com a ideia de sair, eu queria ir para o Alentejo. E o Paulo disse logo, Alentejo não. E eu, ups, está bem. E como um projeto deste dimensão tem que ser um sítio apaixonado pelos dois, não pode ser só um apaixonado, esta quinta pertence à minha família paterna. A você é daqui? Não. Mas quer dizer, a minha família é. Mas eu não, tenho raízes. E passei grande parte da minha infância aqui. E tenho uma ligação muito especial a este espaço. Só que era preciso que o Paulo também sentisse essa ligação, não é? Porque não vamos largar tudo só porque ela gosta muito. Não pode ser. E há um dia que ele vem conhecer a quinta e ele é que disse: é aqui. Entrou. Então nem foi preciso grande esforço para o evangelizar. Não, nada mesmo. Não é fácil de convencer em algumas coisas. Não, nem foi preciso convencer. Ele chegou, entrou, sentiu e disse, é aqui. Está bem, mas o que é que vocês queriam? Estavam a fazer o quê em Lisboa? Não, nós viemos aqui que a filha da Joana estava no hotel em Castelo Branco. Sim. E eles veio para a Joana, agora não vai ver a quinta, que é relativamente perto, não vai ver a quinta. E viemos cá ver a quinta tinha sofrido um incêndio no ano anterior, estava tudo queimado. E eu vim cá ver. E no momento em que pus os pés nesta terra. Mas foi imediato. Ouviste a voz da terra. Olha, não sei muito bem o que é que ele ouviu, mas olha. Vi uma plantinha é... verde no meio de tanto negro, tanto queimado, tanta morte. Isso é um sinal quase simbólico. Deu-me um sinal simbólico. Ele disse mesmo: aqui há vida. Ele disse: aqui há vida, é para aqui que vimos. Tinha havido um incêndio grande aqui e tinha devastado aqui um bocado. Sim, esteve aqui até às paredes desta casa. A casa era aqui, era uma ruína, basicamente? Isto é um lagar de azeite. Não, é um lagar de azeite. E isto onde nós estamos hoje, agora, era onde se guardava as alfaias e o trator, isto era uma garagem. Sim, E recuperámos esta parte porque não havia dinheiro para recuperar tudo. O lagar de azeite está ali ao lado, à espera de melhores dias. E os quartos onde eu dormia quando era miúda e vinha para cá, também estão à espera. Estão agora transformados em ateliês. E você não tem relações nada com a Beira? Nada. Ele é minhoto. Eles são minhotas. Pois, já disse que é minhoto. E agora, viver aqui. És minhoto? Viver aqui. De onde? O pai do minhoto do Minho. É minhoto do Minho. Estás mesmo. É minhoto do Minho. E havia, e houve só a facinha, mexiam-se. Houve essa, o pai dele dizia... Pá, tens uma quinta já pronta no Minho, o que vais fazer para o Minho? Estava prontíssimo. Ora, se isso não, tem que ser uma coisa... Mas aí era o que eu vos queria, porque o que é que vocês estavam a fazer em Lisboa, o trabalho, que vos levou a pensar, não, isto já... Eu trabalhava na área de proteção de crianças e jovens, estava completamente enlouquecido, depois de 20 anos a lutar contra um sistema que não, pronto, não funciona, que não protege as crianças, e eu completamente a remar, a enlouquecer. E pensei, daqui a 20 anos vou ser uma velha, completamente chalupa, e sem conseguir fazer muito mais que isto, embora seja a área que eu gosto de fazer. E portanto eu percebi que ou sais agora, ou ficas aqui a apodrecer e apodreces pai. E o Paulo trabalhava... Eu tinha uma empresa de construção, entrava para um banco, que era a venda de imóveis. Ah, daí o Paulo trolha. Claro, ele é trolha, na verdade ele é trolha. Ele não quer assumir, mas ele é o trolha. Eu sou o arquitrolha. O arquitrolha é muito bom. E nos momentos da troca, que vai abaixo, havia pouco trabalho, tu tens pessoal para pagar ordenados. Eu sou um indivíduo que nunca tive um ordenado. Talvez em conta própria, então, ou havia dinheiro ou não havia, mas a minha grande preocupação era as famílias que trabalhavam comigo, para chegar ao fim do mês, tem que haver dinheiro para as pessoas comerem. Bem, na altura da troca foi péssimo, não havia trabalho, não havia nada, então, e eu começo a pensar, tenho que mudar de vida, para isto está-me a provocar muito sofrimento. E eu não... Portanto, aliaram-se dois momentos, até da vossa vida profissional. Sim. Que deram o embalo para se virem embora. E pensar um bocadinho no futuro, não é? Pensar, onde é que eu estiver reformada? Onde é que eu quero envelhecer? É exatamente isso. Não é para onde é que eu quero viver em paz. Viver em paz. Mas não é aos 70 anos que tu vais mudar. É agora que tens força, que tens saúde e consegues fazer essa mudança para construir algo, para depois te permitir envelhecer em paz. E a gente fez isso. Apesar de ter sido Lisboa, no momento em que eu estou a ganhar mais dinheiro na minha vida. Sim. Por isso é que eu vim à frente e ele ficou, não é? Ficar um ano e meio sozinho. E foi assim tão um passo muito. Um passo escuro, claro. Foi um passo escuro. É pá, os meus amigos chamaram maluco. Não. Porque a ideia era o quê? Era a agricultura? Era uma quinta? Não, a agricultura não percebe nada. Mais, era o quê? Era fazer turismo, algum turismo. Turismo. Se calhar que consigo fazer alguma coisa no turismo. Não é a minha área, mas. Talvez consiga fazer alguma coisa. E até agora estou arrependido. Nada. Arrependido de quê? Estou a perguntar se. Não. De ter vindo? Sim. Não. Se isto não funcionasse, eu estava a ver ruas no fundão. Sim, nunca iríamos para a grande cidade outra vez. Daqui não saía. Não. Já não é como se fosse. Desculpa. E tem. Recepção por parte das pessoas? Há uma boa. Eu fui muito bem recebido aqui, pela comunidade. Não, mas clientela também. Aqui, sim. O evento trabalha mais ao fim de semana, depois a partir de maio. Explica lá o conceito, isto é rádio, não dá para mostrar muito bem. Estamos numa quinta que basicamente não é um turismo rural clássico, no sentido de uma casa velha com quartos, antiga, recuperada com quartos. Né? Casa velha, antiga. Aqui há muitos turismos rurais por aí. Que as famílias recuperam e depois põem os quartos a 1.500 euros, que é para não terem lá ninguém. Vocês querem cá pessoas, mas o conceito é diferente. Expliquem lá um bocadinho. Como não dominava o meio do turismo e do que era o turismo rural, que pá, você tens de fazer uma coisa. Nem nunca quisemos uma coisa tradicional e pronto, convencional, exatamente. Se queres ter algum sucesso, tens de ser diferente. Claro. Ou és o número 1, entre aspas. Ou és mais um. Ou és mais um. Se fores mais um, tu vais ter dificuldades para ter algum sucesso ou conseguir subsistir nesta luta, não é? Que todos nós vivemos na luta. E a ideia é o que é que eu poderia fazer, então optei para arranjar, em vez de arranjar um tipo de alojamento, arranjar alojamentos distintos e diferenciados, em que uma família pode usufruir, a pessoas pode mais velhas, pode que se quer ficar num quarto, fica num quarto, os jovens que querem ficar numa tenda, ficam numa tenda. Uma tenda, convém explicar que não é uma tenda daquelas de parque campismo. Não. E ao mesmo tempo é convivo com animais. Sim. Aquele que nós vimos? Sim, o burro, como é que se chama o burro? O Jacinto. O Jacinto. Temos a Belimunda, que é a égua. O Xé, como é agora, é Xé. que é um cavalo. Também nunca tinham tido animais em Lisboa, presumo. Cão e gato. Cão e gato. Então, tanto passam de cão e gato, animais no trânsito há muitos. Ah, pois, pois. Estou a falar disso. Estou a falar disso. Não falta lá animais. Não, mas voltando ao conceito, portanto, há tendas, como é que se chama estas tendas? Mongol, iurde? Iurde parece uma coisa de... Não, isso é tendas. Acaba com o T, é iurde. Iurde, são tendas da Mongólia. São as tendas da Mongólia, onde os mongóis vivem. Sim. É o que, termicamente, é... É muito confortável porque tens lá animal, no meio do... Pronto. E tu no verão, como no inverno, consegues proteger. E tem uma salamandra lá dentro, no inverno, que essa salamandra que fica um forno lá dentro. É mais giro ficar lá no inverno do que no verão, não? É igual. No verão, por exemplo, consegues abrir a parte de cima e vês as estrelas. Ah, okay. E no inverno não. Está na altura. Eu pensava que não ia alugar no inverno e no fim. Sim, e as pessoas vêm, porque a casa de banho é fora da tenda. Pois, isso pode ser um bocado. Sim, mas também é uma experiência, faz parte, não é? Exatamente, mas pela experiência. Mas fazer aquele xixizinho com 3 graus... Ora, está da altura de... Uma baladiça? Não, não, do Atos, umas escolhas musicais. As escolhas musicais. Nós temos aqui sempre uma... Sim, sim. Como é que a gente chama isto? Já não chamamos? Discos perdidos. Os discos. Discos perdidos. Discos perdidos. Basicamente, vocês fazem aqui uma sugestão para ouvirmos aqui duas ou três músicas que, que representem qualquer coisa para vocês. Ou não. Vocês gostem. Vocês gostem. Ou não gostem. Ou que não gostem, exatamente. Ou que detestem. Vamos calar uma música. Agora vai ser o problema. Assim, há queima-roupa. A gente devia chamar isto é discos à queima-roupa. Como é que vem à cabeça, não é? Para não ter de estar a... Pois o Miguel vai sempre buscar aquelas grandes pérolas do oculto para compor. É engraçado, tenho saudades de uma rádio. Pô. Aqui, radar. Da radar. Aqui a Rádio Cova da Beira está quase lá. Só lhe falta. Até nos despedirem. Também não nos contrataram, portanto, tecnicamente não nos podem despedir. Então, qual é que é? Vamos lá essas músicas. Vamos lá essas músicas. O que é que eu. Se desse uma festa. Havia uma série de Cocteau Twins. Não. Pode ser, eu acho que Cocteau Twins aqui neste ambiente. Não. Uma tenda. Olha, o que é que sugeres ouvir? Assim, duas músicas para ouvir num verão, numa noite estrelada daquelas daqui de agosto, na vossa tenda iurte, olhar para as estrelas. Pronto, isto já é. Olha. Iurte! Iurte! Iogurte! Mas eu sou um bocado assim, sou um animal estranho, se calhar, para Dead Can Dance. Dead Can Dance, é uma boa escolha, também gostava muito. Oh. Sabes o que é o Dead Can Dance? Não preciso gostar. E ao Serafim. Yeah. para ouvir. Ah, e não falaste das outras, tu é que fizeste aquelas cabanas. Sim, eu desenhei as cabanas. Desenhaste e ajudaste a... Sim, comprámos o material e construímos. Tive de trazer pessoas de Lisboa e daqui. Arranjei pessoal de Lisboa e daqui e ajudaram-me a construção. São, chamam-se bangalows ou tu não chamas bangalows? Ah, eu chamo, é um bocado. Eu chamo cabana de madeira e... Sim. E a outra chamo uma estrutura de madeira com uns quartos. Cada um chama o que quiser. Dou a liberdade das pessoas que quiserem. É preciso que sintam bem. E depois, do ponto de vista da agricultura, é animais, não tens aqui... A quinta é muito grande. A quinta tem 22 hectares. De quando o casquete de mato. Sim. Portanto, só limpá-la e mantê-la... Limpá-la e mantê-la é um bocado complicado. Não é barato e aí, protegendo o fogo, nós em 2019, quando chegamos aqui, tínhamos logo um incêndio aqui às portas, encostado às tendas. Foi logo boas-vindas. Comitê de boas-vindas. O incêndio... Está a começar bem. E o que é que eu pensei? Falei com um amigo meu que tem pomares de cerejeira, que é o João Carvalho, que é um indivíduo espetacular, e disse ao João se não queria vir para aqui e montar um pomar de cerejeira. Pá, ele alinhou. E hoje tem aqui um pomar, o terreno é meu, mas o pomar é dele. Portanto, une-se é bom para os dois. Útil, vocês têm a quinta limpa. Sim, e como cerejas, que não se vai chatear com as pomares de cerejas, vamos comer. Bem, e no fundo... Ainda não nasceram as primeiras. Este ano já somos capazes de ter. Foi uma maneira de... A Joana ainda não escolheu uma música. Não escolheu a música, exatamente. Eu já escolhi uma dos Dead Can Dance, qualquer uma pode ser. Ah. Ouvi na tenda Yurt. Ah, eu escolho o Gotham Project. Gotham Project. Ai, milonga de amor. Buenos Aires. porque é que se chama lavacolhos? O Mário, é? Tu sabes porque é que lavacolhos se chama lavacolhos? Há várias teorias, como em tudo, não é, Paulo? Há várias, há. Uma, o colos quer dizer pequenos altos, pequenos planaltos. Colina, não é? Uma, tipo colina. E também há a teoria de colos é erguer a cabeça. O povo que ergue a cabeça. Então aquela história dos soldados franceses não deve ser verdade. Qual? Que eles iam à Ribeira lavar os colhos. Não, mas isso existe na Galiza. É? É, em Santiago Compostela. Tem Lavacola. Lavacola. Que é um povoado perto de Santiago Compostela, em que os peregrinos que vinham lá de França paravam ali no rio ou na Ribeira e lavavam-se antes de entrar na catedral. Lavacola. Que é parecido com lavacolhos. Lavacolhos leva-nos sempre a esse lado. Porque um lado até é bom, que a nível de Martin, é um nível de Martin, promove a terra. Não, não fica, não é? Não fica. Não é mais um. Mas não tem nada a ver com isso. Lavacola tem. Como é que foram os primeiros tempos? Quando se vem para uma terra, mesmo tendo raízes cá, é sempre um forasteiro que vem viver. Isto é uma aldeia pequena, não é? Quantas pessoas vivem cá? 180 dos censos, dizem os censos. Entre aquela primeira barreira inicial da desconfiança, que é normal, nunca houve. A seguir é logo. A experiência é boa. A primeira barreira que eu senti, e ainda não vivia cá, foi quando uma vez na festa de lavacolhos, na festa da aldeia, no verão, nós vamos os dois. Sim, na festa do Senhor da Saúde, nós vamos os dois com o cão. E eu levava uma daquelas calças que tem o cós cá embaixo. Sim, Martim Muniz. Calça de Martim Muniz, como ele chama. Eu chamo de cagar no saco, mas e íamos os dois com o cão. E então, eu sinto, quando nós entramos no recinto, toda a gente... A cabeça toda a rolar. Precisávamos entrar no saludo. E começo a perceber que quem é que são estes que aqui apareceram, não é? Com o cãozinho, mas ela com as suas calças, todas as coisas. Então andava muito à procura quem era a frique do cão. Quem é aquela afrique do cão? A veca afrique do cão, afrique do cão, afrique do cão. Mais tarde perceberam que a afrique do cão estava cá a morar. Estava cá a morar e que afrique tinha muito pouco, cão até tem, mas pronto. Afrique tem pouco, é. E houve outra situação muito curiosa que ainda não vivíamos cá. Viemos para aqui e nesta sala, que não era nada o que é hoje, acampámos de tenda. Porque isto não tinha teto, estava uma desgraça. E vinhamos com uns amigos nossos, portanto, cada casal tinha a sua tenda, fizemos uma fogueira, assámos um chouriço, aqui, porque tudo não havia, não é? Era uma ruína. E no dia seguinte, pronto, correu para o povo que os ciganos tinham ocupado a quinta. As coisas propagam-se com uma velocidade. E no dia seguinte, o senhor que, não era que tomava conta, mas que andava de olho a ver se ninguém vinha para casa, não é? Vem ver quem são os ciganos. E os ciganos éramos nós. Pronto. Tudo em paz. Foi assim, de resto, pá, nada. Antes, pelo contrário, super bem acolhido. Então, as pessoas, a partir do momento que percebem que têm pessoas novas a viver. Não, mas isso é sendo da aldeia. Isso é normal acontecer. Isso é normal acontecer. E, claro. Galaró, eu é que sei, eu é que mando, eu claro, é que tudo. Claro. Aí já fui. Humildade é a melhor maneira de uma pessoa se integrar numa terra. Sem dúvida. Para tirar aquela ideia de que esta é malta de Lisboa. Mas nós precisamos deles. Sim, claro. Nós, quando chegamos cá, claro. Nós precisamos deles. Claro. E, portanto, não me interessa nada entrar aqui num registro de... Se tu chegas a um espaço que não dominas, pá, e vais impor as tuas ideias... Não, espera, sentadinho. Não, eu não percebia nada da horta. É chegar ao pé das pessoas, epá... Olha, vocês, como é que se faz isto ou como é que se faz aquilo? Mas vocês são líderes. Ajuda. Uma coisa é chegares a mudares de vida para uma aldeia, fazeres lá a tua vida e tens o teu trabalho, tens um grau de envolvimento com a vida comunitária relativamente normal, festas e não sei o quê, mas vocês passaram um nível acima disso muito rapidamente. Eu acho que esse nível foi passar com a peça de teatro. É um momento. Eu acho que é isso. O que é? Conta lá a história da peça de teatro. Pronto, nós, em Lisboa, fazíamos teatro. E a última peça de teatro que fizemos em Lisboa até foi escrita pelo Paulo. Portanto, entrou neste... Como é que chamava? Ramboia. Ramboia. A vida não é Ramboia. A vida não é Ramboia. Era uma sátira... Isso era um bom nome para um álbum... Era uma sátira política. Não era Ramboia. Isto é uma no YouTube, vai para aí uns bocados, acho. Pronto. Está completamente... E, portanto, vínhamos muito ainda com esse bicho. Eu fiz teatro durante muitos anos, o Paulo também. E, portanto, tínhamos muito esse bicho do teatro. E eu vim primeiro que o Paulo. Há um dia, em 2017, se bem se lembram, houve estes incêndios absurdos. tudo foi completamente fustigado, a argemela foi toda queimada. E há um dia que eu estava a pintar uns ferros e de repente olho para a argemela e digo, vamos fazer uma peça de teatro. Acima de tudo, porque me fazia alguma confusão, eu não conseguia perceber muito bem qual é que era a posição das mulheres na aldeia. Qual era o papel delas na aldeia. Porque eu só as via no café, assim, muito rapidamente, ou não as via. Não havia um papel ativo, não. Pronto. Sim, há os gumes que é muito forte, os homens, a força do homem é uma coisa muito forte, é por causa dos gumes. E a mulher é um bocado abafada, entre aspas. E aquilo fazia-me uma certa urticária. Mas não tem o protagonismo que os homens têm por causa dos gumes. Isso foi também uma forma, através da peça de teatro, vamos inverter um bocadinho esta tendência, vamos pôr as mulheres agora. E eu pedi ao Paulo, escreva uma peça de teatro onde só haja mulheres. Só mulheres. E pronto, e assim foi. Ele escreveu a peça e as atrizes eram só mulheres da aldeia. E como é que conseguiram convencer as pessoas a entrar nisso? Não, muito fácil, quer dizer, nós fizemos a proposta, quem quis aderir, aderiu, e ele adaptou mais ou menos o texto ao número de mulheres que tínhamos, que quisessem. E foi lindíssimo, foi um trabalho de 8 meses com elas, fabuloso, elas aderiram, trabalhavam imenso, pessoas que se calhar... Nunca foram atrizes. Claro. Bem, nunca foram atrizes e se calhar não têm este hábito de leitura, não é? Porque tens que ler. Não, mas foi um estímulo comunitário diferente do que estão habituados, não é? Ir à missa foi ou muito ir bonito. Foi assim das coisas e foi... E pronto. E aí entram numa comunidade, através das mulheres, não é? Quando as mulheres da aldeia abraçam E o mais engraçado foi que ninguém deu nada. Ninguém e os homens não desconfiaram dessas... Os homens acharam que a gente os homens tinha brincar... participar. Os homens achavam que a gente ia brincar aos teatros de escola, que de repente estamos num palco, abrem a cortina e achavam que íamos fazer, olá, estás boa, eu sou a Maria, e tu, exato, quem és? Ai, eu sou a nossa... Ai, toma lá, pumba, morreste! Exato. E não foi nada disso. Aquilo podia ter sido um espetáculo profissional. Sim. Elas foram... Impecáveis. E nós não tínhamos, ou não estávamos na nossa cabeça, a divulgação da peça tomou umas proporções que nos fugiram completamente do controle. Ou seja, houve alguém que soube que estava a ser construída esta peça e põe a boca... Será que começa a aparecer no jornal? Olha, não sei. Sim. No trombone. E aquilo começa a aparecer em todos os meios. Posso fazer uma entrevista? Ligavam da Renascença para fazer uma entrevista. Aparecemos no rodapé do Jornal das 8, das televisões, portanto... Não foi da CMTV, pois não? Não, poderia ter sido. Mas podia. E, portanto, uma coisa que nós estávamos à espera de 100 pessoas, apareceram 500. Impressionante. Na praia fluvial. Ficou. Fizeram quantas apresentações? Uma única. Só uma. Aqui, da próxima está gravada? É Lava Colhos? Não. Houve alguém que a gravou. Sim, mas nunca vi. Na Praia Fluvial é Lava Colhos? Sim. E o mais engraçado é que não havia um objetivo e depois começámos a perceber que, por causa dos incêndios, havia muita vontade de comprar um carro de bombeiros de combate a incêndio. E então nós convertemos, não havia bilhete, era gratuito. Quem quisesse dava um donativo para o carro de bombeiros. E assim foi. E ainda se conseguiu algum dinheiro. E eu acho que todo este movimento mexeu muito com as pessoas. Okay. E eu acho que aí abre-se a porta para nós entrarmos... De uma maneira que não é normal... Percebes? Sim. Eu acho que fez toda a diferença. E sem dúvida... Os homens têm participado. Fizeram outro tipo de participação. Sim, depois, claro, a certa altura perceberam. Que a sonoplastia que eu queria usar na peça, que tinha a ver com o bolo. Tinha a ver a pele, a caixa... Falámos com o João Roxo, na altura, ele fez uma ajuda para fazer a parte musical do arranjo, ele fez, foi espetacular o João. E depois é a primeira vez que eu à Junta de Freguesia falar sobre isto com ele, sobre o tempo. Eu gostava de usar a sonoplastia dos bombas, mas não queria usar a música ou Ana Bem Ver, durante a peça. Não foi fácil. E tive algum receio, por isso as sensibilidades. E eles, tudo bem, desde que não sejam os bombos lavacolhos, para eles tudo bem. Porque os bombos lavacolhos têm aquela performance que é única e é deles, e acabou. Vamos misturar. Já vou falar nisso. E eles, pá, pronto, foram, pá, tudo bem. E eu consegui arranjar alguns músicos do grupo que atuaram na peça. Fizemos a sonoplastia, usámos a percussão durante essa peça. Bem, e no final acabámos, rematámos com o remanete, a entrada do grupo de bombos. Pronto, foi apoteose. Mas funcionou, pai. Foi, sim, muito, sim, giro, sim, foi muito giro, foi muito engraçado. Foi muito Em relação a... Deixa-me só contar esta história que eu acho que é de contar. Nesses momentos da televisão em que foi anunciada a peça de Lavacolhos, as mulheres da aldeia de Lavacolhos vão ser atrizes por um dia. Era assim, qualquer coisa, sim, que aparecia em nota de rodapé. E há uma senhora, que nos seus 75 anos, que vive em Faro, e vê, lê aquilo e diz, uau, a minha aldeia. Vem. Ela vem ter connosco, com nós os dois, no final, completamente emocionada, completamente noutra dimensão, e agradece-nos. Porquê? Porque ela, aos seus 18 anos, zanga-se com os pais, zanga-se com a terra, e vai-se embora e nunca mais regressa. O mesmo está à frente, isto é muito retrógrado. Sim, e devia ser, porque ela, com aquela idade, dormiu numa tenda na praia fluvial. Ela devia ser muito à frente, não é? Imagina para a época. Convidaram, pois é, não sei como se reconheceram a família. Convidaram para dormir em casa de alguém? Não, eu durmo aqui na praia, numa tenda. E o facto de poderes promover, o fazer as pazes com. Está feito, está ganho, completamente. Foi de uma coisa, de uma. Ela dizer-me, pá, fiz as pazes com os meus pais e com a terra. E agradecer-lhes, foi este momento que a fez. Foi uma tão bonito, teatro, tão bonito. Mas foi tão giro. Foi mesmo. A partir daí começaram a estar sempre presentes. Vocês estão sempre presentes, não só nas coisas da aldeia, mas é engraçado porque vocês gostam de ir às coisas todas aqui à volta, claro, não é? Tipo, então, hoje estivemos na Tomada do Carvalhal, mas se for a festa de Janeiro de Cima também estão... Se for as conversas da Valdísia também vão. Exato, Fatela Sónica também vão. Ou seja, para contrariar um bocado aquela ideia que muitas vezes os nossos amigos de Lisboa têm, que é que aqui não se faz nada, não se passa nada, não é? Às vezes é difícil é ter tempo para não fazer nada. Tu aqui em relação a Lisboa tens muita oferta. Não tens tempo. Nem disponibilidade mental para isso. Uhum. É o que aconteceu comigo, pá. Eu tinha muita oferta. Eu gosto de teatro, gosto de cinema. Eu às vezes chegava a casa, sexta-feira, pá, não me chateia. E ficava ali até segunda-feira. Eu aqui, não, posso ter menos oferta, mas tenho disponibilidade para ir. Uhum. E vontade de ir. Se não me engano, às vezes estamos nos grandes urbes, e pá, isto aqui, temos hospitais. Os meus amigos, pá, tu vais para Lavacolhos, para o Fundão. Então, onde é que fica o hospital? 30 quilómetros. 30 quilómetros, ficam eles admirados. Então, mas eu, 20 minutos, estou lá. Vocês aqui para a transição. E de Carcavelos para Cascais, são 10 km, se apanhar a hora de ponta, demora uma hora, no mínimo. Se cá tu em Cascais tens 5 mil para ser atendido, eu tenho 500. Não é a distância, é o tempo. É o tempo. Exato. E as pessoas não percebem isso. Aí ganhas aqui no interesse. As pessoas estão completamente enganadas. Qual foi o último concerto? Foi a propósito de Lisboa, para ver um concerto? Não vou. Não foram. Não. Vês? E tu? Tu também não vais dar concertos. Tenho que ir tocar. Não, fui ver o Rio de Janeiro. E tu? Epá, não morro, honestamente, não morro. Então, foste a ver comigo o Dylan? Sim, mas acho que fui ver outras coisas, mas não morro. Ah, sim, está bem. Sim, mas fui ver contigo o Dylan. Para contrariar essa ideia que se pode ir a concertos, mas na verdade depois não se vai. Mas podes. Podes, se quiseres podes, mas na verdade já deixa de ser uma... Se tiveres lá, se calhar também não vai. Não, mas há muito... Pois, exato. Sabes qual é o grande dos hábitos de consumo? Sabes qual é a grande diferença daqui para Lisboa? É que eu vou na rua e uma pessoa diz-me boa tarde e sorri-me. Sim. E em Lisboa eu já não tenho isso. Pois não. Eu moro num prédio com 12 andares, onde tem lá um apartamento. Ninguém te conhece. Eu apanho o elevador, se eu apanho... Eu saio no 6, apanho do 8º e digo boa tarde, ele fica logo desconfiado que eu vou pedir dinheiro ou qualquer coisa. Eu tenho uma história disso, que a minha filha tem 2 anos e meio e vive na aldeia e está habituada a dizer olá e bom dia a toda a gente. E então nas férias fomos a Roma, no centro de Roma, só milhares de pessoas, e ela fazia adeus a toda a gente e eu tentar-lhe explicar que ali já não era preciso aquele exagero, por isso que andava em campanha. O anonimato, às vezes, também uma pessoa aqui, sim, uma pessoa aqui está sempre, sim, basicamente, exposta. Eu por acaso não sinto isso. Tive mais receio, por exemplo. Ainda por cima agora, que és presidente da junta. Sim, mas tive mais receio nisso ao princípio, quando vim para cá. Tá, porque as pessoas ficam são muito dizes, assim, não sei. Mas, há alguma coisa que nos incomoda interiormente. É não dizer bom dia ou boa tarde a pessoa que passa. Não é? Diz que é dar a salvação. Isso dar a salvação. Mas é famoso, mas é um bom dia sentido. Sim. É um bom dia sentido. É naquele sentido de que, com gosto. Epá, eu tenho, dia, eu tenho um contentor de lixo na estrada. Eu vou pôr o lixo à estrada. Passa um carro e buzina-me. E eu. É que buzina que é. Mas buzina-me a agradecer, dizer. Ei, ali, cumprimentar. Contar estas coisas. Cumprimentar, é cumprimentar. É fabuloso. É o cumprimento. Também não é? Pá, espera aí que eu existo. E há outra coisa. Espera aí que eu existo. Opa, e há outra coisa. Se você tiver um problema na estrada... Nós vimos hoje. Para logo um. Exato. Exatamente. No regalo. Se tiver um problema na estrada, para logo um. Aquele senhor teve um problema na estrada e deu de beber a toda a gente. Exato. O homem teve quase... Ninguém morre a cedo. E saiu com dois garrafões, um em cada mão. Ele não teve um problema. Ele estava a pensar nos que vinham atrás. Isso é muito importante. Exato. Mas ias contar uma história, gente. Sim, que tem a ver com isto do... Cuidar do outro, do estar com o outro e do palco e do cavalo. Ainda não era presidente da junta, de todo. E tínhamos chegado há muito pouco tempo. Zunha aldeia toda. Pronto. Ou seja, não tem a ver com o facto de ele ser presidente da junta, tem a ver com o facto de ele ser o palco. Pronto. Ele caiu e, felizmente, não lhe aconteceu nada de grave, mas ficou muito maltratado e durante 2 meses mal conseguia tossir e andar por aí e tudo mais. E eu acabei por ficar. Entrega a mim própria a cuidar disto tudo, não é? Sim. Pronto, mas tudo bem. Todos os dias eu tinha um telefonema de alguém da aldeia a dizer-me: Joana, precisas de ajuda? Joana, queres ajuda para cuidar dos animais? Joana, precisas de ajuda com os hóspedes? Eu vou aí ajudar-te no pequeno almoço. Nós sabemos o que é que se passa com o Paulo. E quer dizer... Isso é espetacular. Em Lisboa, meu vizinho do lado, o Paulo podia estar a apodrecer, já a cheirar mal, o cão a ladrar, e ninguém lá ia perceber o que é que se passava. Há uma coisa que é espetacular, eu vou à aldeia. Isto é muito. Isto é de encher o coração de alguém e dizer: estou grata. Quero uma covinha. É bem, eu digo que sim. Só pelo prazer que elas têm em dar a couve. Dar. De dar a couve. E quando recebo a couve, eu vejo um brilho nos olhos delas, de felicidade. Me gera uma felicidade ainda. Que cedo, que nem uma coisa. E esta coisa que eu vejo aqui, já não vejo em Lisboa, percebes? É precisar uma coisa. Eles comigo, eu sou presidente da junta, eu preciso, preciso de um atestado de vida para amanhã que eu me esqueço, está bem, vamos lá, e vou lá à junta. Isso de ires para presidente da junta, como é que aconteceu? A pergunta nem é bem essa, é, gostas de ser presidente da junta? Hoje, quer dizer, um gajo que vem de Lisboa, vem para aqui para montar um projeto de turismo, e de repente, agora vou ser presidente... Convidaram para ser presidente. Quando comecei, não gostava de me fazer a mínima do que era. Ainda hoje estou a aprender. Vamos aprender até morrer. Mas hoje gosto. Gosto. Sentes que podes ajudar as pessoas? Exatamente. Vejo nas pessoas, há uma satisfação, não do meu trabalho, mas do trabalho delas, que estão a conseguir fazer. Se calhar não faziam antigamente e hoje conseguem fazer. Mas o louvor hoje não é mais do presidente da junta, mas da própria comunidade do trabalho que está a fazer. Vocês fizeram aqui um trabalho importante, ou seja, as terras têm orgulho, mas muitas vezes têm uma autoestima baixa e recuperar essa autoestima. Ou seja, as pessoas são orgulhosas da sua terra, sim, mas têm autoestima baixa em relação à vida da comunidade. Isso viu-se, por exemplo, este ano na história do presépio. Nós, o ano passado, fizemos o presépio, foi uma ideia que tivemos com as pessoas da aldeia de fazer a árvore de Natal em rodilhas. E este ano elas perguntaram logo: o que é que vamos fazer? Pronto. O que é que vamos fazer? Portanto, ávidas, vamos fazer. Ok, vamos fazer um presépio em crochê e tricô, porque é o que eu sei fazer. Sim. Vamos fazer. A dedicação delas a fazer aquilo foi... ou seja, alguém de trás, alguém de fora, neste caso nós, não interessa, dás a ideia, incentivas, dizes que és capaz, só tens que tu consegues, e a coisa dá-se. E não é difícil. Querem ginástica? Tudo bem, queremos. Amanhã está cá a professora de ginástica. E não é só dizer que queremos. Elas estão lá, participam. Tem que se comprometer. E percebes. Tu percebes que elas estão a desfrutar daquilo que estão a fazer. A tirar gozo. Estão mesmo a tirar partido daquilo que está a acontecer. O que eu acho é que quem está neste cargo tem que também ter alguma vontade de fazer coisas, de fazer e de promover, experimentar porque... e arriscar, as coisas não têm que resultar todas, sabes? Agora, se tu não o fazes, começas a fazer 10, se fizeres 10, se fizeres 10% de sucesso, uma já resulta. Porque, Lavacolhas é a aldeia dos bombos, e agora podemos falar um bocadinho disso, mas parece que os bombos, como é que vamos explicar? Tudo o resto. Absorviam toda a energia comunitária em torno dos bombos, não quer dizer que não seja importante. Não, isso é para quem está fora. Os bombos, antes não. Os bombos têm mais protagonismo e mais visibilidade que o restante da aldeia, mas não só. Existe, não. Então, tens uma coisa extremamente interessante que é os penitentes. Uhum. Não tem nada a ver com bombos. E é um movimento que se faz numa quinta-feira santa, à meia-noite, que as pessoas se juntam para fazer aquela procissão. E é engraçado, quando eu fui, primeiro ano que sou presidente da junta, há certos artefactos que estão na junta de freguesia. E avisam-me logo, pá, tens que lá estar para dar essas peças para poderem realizar a procissão. Há na junta e há na igreja. Só logo no primeiro ano a história de teres que fechar a luz. Mandar fechar a luz. Sim, e ele sabia, não fazia ideia, tinha que se mandar fechar a luz da aldeia. Tem que se apagar a luz. Aqui. Fechar não, desligar. E no momento é que eu está bem, calor, não é? Vais para a junta, às 10 logo para não falhar nada, às 10 da noite, tem que começar bem à noite, abres a porta e ficas ali, olha, pô, para o boneco. Epá, começas a ver pessoas a chegarem, e eu, bem, não vejo ninguém para fazer posição, isto vai haver, não vai haver. Epá, em 4 para a manhã, 5 para a noite, começa a aparecer o pessoal todo. É uma coisa que não é organizada. Sim, é orgânico. É orgânico, faz parte. É, vais para a rua e sabes que aquilo vai acontecer. Epá, e as pessoas, vêm eles todos, vêm de Lisboa, vêm, o pessoal está emigrado na Páscoa do Cato. Epá, eles fazem questão de estar, trazem o seu saquinho de plástico com lençol, a coroa de videira, para fazer, e acontece, a pressão acontece. E aquilo tem uma força enorme. Por isso, esta aldeia, a nível de tradições e de memórias, é muito forte. É a minha sorte, como Presidente da Junta também. É mais fácil ativar. É mais fácil ativar porque eles têm um ponto comum, não é? Um denominador comum que os liga. No fundo é só, todo o resto que tu ponhas, é um bocado ativar tudo o que eles já lá têm. Sim, mas tem que haver alguém a fazer isso. Claro. Ah, bem, sim, mas, sim. Epá, mas a obra que está... Se há obra aqui feita em Lavacolhas, é desta comunidade. Porque esta gente é excepcional. Tu podes dar uma ideiazinha, mas eles... Com orgulho à terra, orgulho à tradição, orgulho à memória, eles vão, percebes? Eles vão. Então, uma baladiça e vamos embora. Pronto, olha, é uma boa música para acabar a nossa conversa de hoje. E vamos. Foi um Such a Perfect Day, amanhã no Carvalhal, à tarde aqui na Quinta do Regal. Até rimou, nada. Ah, vês? uma ótima tarde. Obrigado por ter este vídeo. Foi um poeta. A última baladiça do dia. A última não, a penúltima. Pois, a penúltima. É com todo o gosto que despedimos. Com amizade. Até o próximo programa, com amizade. Para a semana vamos estar em Las Vegas, ou no Cairo. Debaixo, assim. Os nossos amigos vão para o Egito. Tragam lá uma trinha da pirâmide para pôr aqui na... Sabes que é proibido tirar trinhas da pirâmide. Yeah, portanto, acho bem. Já viste cada pessoa que fosse à pirâmide. Não havia pirâmide. Obrigada. Obrigado. A ideia era ver um copo, não era fazer uma conversa. Sim. Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.